Nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, cerca de 100 policiais integrantes da Polícia Militar e da Polícia Civil reuniram-se na sala de gestão da 6ª SDP para dar início à Operação Quaresma. Quem fala sobre isso é o delegado Luiz Rogério Sodré, que junto com o tenente da Polícia Militar André Sec Ribas, coordenou a ação que movimentou os policiais em 19 pontos visados pelas autoridades. Essa operação desencadeada na data de hoje para cumprimento de vários mandados de busca domiciliar. É interessante ressaltar que foi feito um trabalho de investigação conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, trabalho de investigação e de inteligência, justamente para a gente localizar esses locais que são focos de criminalidade aqui na cidade de Foz do Iguaçu, especialmente na periferia de Foz do Iguaçu. A partir desse trabalho, nós obtivemos do Poder Judiciário a decretação da busca domiciliar nesses locais, autorização, melhor dizendo, para busca domiciliar nesses locais, nesses vários locais da cidade, total foram 19 locais. Na data de hoje, junto com a Polícia Militar, vistoriamos todos esses locais de forma simultânea, isso demandou aí o emprego de um efetivo até considerável, foram aproximadamente 80 policiais, entre civis e militares, e fizemos essas buscas na data de hoje, no começo da manhã. Obtivemos êxito em fazer algumas apreensões de entorpecentes, foram pequenas quantidades de entorpecentes. Uma quantidade relativa de dinheiro foi prendida no local, cerca de R$50 mil, que em princípio não tem procedência. Um adolescente foi apreendido com arma de fogo. O destaque dessa ocorrência é que esse adolescente cometeu um crime com essa arma no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Inclusive essa arma apreendida foi utilizada nesse crime, nesse homicídio. A gente já checou junto ao estado de São Paulo, então realmente procede essa informação. E mais um cidadão também que foi preso, um adulto que foi preso por porte de munição. Há um flagrante de tráfico de drogas também na região do Jardim Jupira, né? Exatamente, esse flagrante está em andamento, também foi feito em meio dessa operação aí, e também a gente está contabilizando para a operação aí, que está em andamento esse flagrante ainda. Doutor, tudo feito no maior sigilo, tanto que ninguém sabia de nada, 5 horas da manhã os policiais se reuniram. O segredo é justamente o segredo da coisa. Exatamente, a gente procura manter o sigilo nisso aí justamente para que se não propague pela cidade a notícia que vai fazer feita a operação. Então a gente procura fazer isso aí, foi feito esse trabalho de inteligência, de investigação, como eu falei há pouco, tudo em sigilo, tudo em segredo, para que não se propague isso aí, que as pessoas realmente não fiquem esperando o policial chegar na sua casa. O resultado positivo? Resultado positivo, não só pelo aspecto das apreensões, Marcos, mas também pelo fato do trabalho, digamos, preventivo das polícias, né? Quer dizer, o criminoso sabe que as polícias vão agir, a polícia tem informação, sabe o que está acontecendo na cidade. E também pela integração da Polícia Civil, Polícia Militar, isso é muito importante. É importante que a população saiba que as polícias trabalham unidas, que as polícias trabalham juntas, e com certeza essa união aí fortalece a segurança aqui de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.